Se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela está conosco. Vamos nós com música? Vamos sim. Em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Carta que vem aqui da nossa querida São Carlos, do nosso gentil ouvinte, senhor Emílio Alves de Amorim. Ele diz em sua missiva que adora quando chega domingo e ele pode sintonizar a nossa Rádio USP para ouvir as músicas da era de ouro do rádio. E ele gostaria de reativar a sua memória nesta manhã com Carlos Galhardo em arranjo do Mozartão do saudoso Mário Lago, Tanta Mentira. Ainda temos Joel e Gaúcho e o maior sucesso carnavalesco do Joel e Gaúcho, do Roberto Roberti, Aurora, também composição do Mário Lago. Para ele, senhor Emílio Alves de Amorim, que reside aqui em São Carlos, na Rua Episcopal, Silvio Caldas, o titio. Em arranjo do Lírio Panicali, Silvio Caldas canta do arquiteto Billy Blanc, Viva Meu Samba! Mentira na vida, repetem sem descansar. Tanta mentira na vida, repetem sem descansar. Que acaba sendo verdade, sem ninguém pra contestar. Que acaba sendo verdade, sem ninguém pra contestar. Beijo não tira pedaço, dizem, mas não creio não. Beijo não tira pedaço, dizem, mas não creio não. Cuidar de um beijo e no beijo tiraste um pedaço de meu coração. Cuidar de um beijo e no beijo tiraste um pedaço de meu coração. Olhos falam verdade, dizem, mas não creio não. Os olhos falam verdade, dizem, mas não creio não. Teus olhos queimam a gente, mas é sempre inverno em teu coração. Teus olhos queimam a gente, mas é sempre inverno em teu coração. Tanta mentira na vida, repetem sem descansar. Tanta mentira na vida, repetem sem descansar. Que acaba sendo verdade, sem ninguém pra contestar. Que acaba sendo verdade, sem ninguém pra contestar. E a refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, oh, oh, Aurora, se você fosse sincera. veja só que bom que era. Oh, oh, oh, Aurora. Se você fosse sincera. Oh, oh, oh, Aurora. Veja só que bom que era. Oh, oh, oh, Aurora. Um lindo apartamento com porteiro e elevador. E a refrigerado para os dias de calor. Madame, antes do nome, você teria agora. Oh, oh, oh, Aurora. Verdadeiro, porque tem teleco, teco, violão, pandeiro, tamborim na marcação e reco-reco. Meu samba, viva meu samba verdadeiro, porque tem teleco, teco. Venho do reino do samba brilhar no asfalto e na forma de samba vem o morro também. Faço da minha tristeza um carnaval de beleza que as outras terras não têm. Toda a riqueza do mundo não vale um terreiro onde eu faço meu samba com simplicidade. Com as pastoras na rua, com um pedaço de lua e a palavra saudade. Reino do samba brilhar no asfalto e na forma de samba vem o morro também. Faço da minha tristeza um carnaval de beleza que as outras terras não têm. Toda a riqueza do mundo não vale um terreiro onde eu faço meu samba com simplicidade. Com as pastoras na rua, com um pedaço de lua e a palavra saudade.